agência de comunicação jovem e gráfico jovem, eu vou pedir a ajuda da Amanda e da Darita. Boa tarde, eu sou a Amanda Madeira, eu sou da Escola Média de Castro. Meu nome é Darita Júlia, eu tenho 15 anos e sou do Instituto. O Colabora, na verdade, eu acho que foi um presente dado para os alunos, porque, como foi dito, foi a forma dos alunos se descobrirem que eles também, eles já eram gente, eles precisavam virar gente. Então, quando o projeto, nós entramos na fase do projeto piloto, que eu fiz ano passado, e o colaborador ainda estava meio assim, nós vamos fazer com a pessoa oficina. Então, nós tivemos 4 semanas que tivemos oficinas de fanzine, de stencil, stop motion e fotografia. Quando a gente chegou no quarto, nas 4 semanas das oficinas, a gente falou assim, gente, a gente quer mais. Não adianta, vocês podem se virar que a gente quer mais. Porque foi uma forma de ver que a educação não era só papel e caneta, não era só quadro de giz. Era o aluno ali dialogando com o professor, montando a própria aula e sabendo que ele podia ser um agente de transformação. Porque não era só ensinar como se faz o fanzine. Qual que vai ser o objetivo do seu fanzine? Vai ser falar sobre alguma coisa que você está sofrendo na sua escola? Vai ser sobre alguma rotina da sua casa? Já saíram 3 edições já de zine, que sim, super bacana, que você vê que é a cara do aluno. Sim, você vê a pessoa quando você lê. Isso é muito interessante, porque quando você só estuda português, matemática, você vê a matéria, você não vê o aluno. Então, quando você produz alguma coisa, você vê a pessoa, você vê que ele é capaz, que ele tem muito talento. Porque a gente viu aqui, foi pessoas de 11, 12 anos produzindo coisas assim. Você fala, meu Deus, foi você mesmo que produziu? Todas as vezes que a gente apresentava alguma coisa, as pessoas, sério, foi você mesmo que produziu isso? Sério, e eu mesmo. Então, foi muito interessante essa experiência do Colabora. Eu gosto de aula, mas eu achei que a aula tá chata. Só que o professor acha assim, esse aluno vai desistir dele. Não pode desistir. A gente não desiste do professor, por mais que a aula, você só vão ser, você só vão atrás de ponto. Mas é que a aula é proporcionada a isso. Você vai para essa atividade, vai para 3 pontos e, vou fazer a atividade, isso aqui também é quando você pode, se não quiser, perde. É isso, professor, que funciona. E aqui não, a gente tem opção. Ou você faz isso ou propõe uma coisa melhor. Por que, que o professor na sala de aula não pode propor uma atividade melhor para mim? Que a gente não pode escolher também, não, pera, eu não quero fazer carta caçando o giz toda hora, vou fazer uma coisa mais legal. É isso, entendeu? Que a gente quer uma mudança onde o aluno também pode opinar de vez em quando, porque faz falta a gente poder falar. A questão das oficinas, a gente tenta colocar as oficinas no nosso cotidiano, tanto dentro do clube, na rua, em casa, na escola. Quando foi proposto no início do ano, como seria um uniforme? Alguns não gostam de uniforme. Ele quer a roupa dele com beleza, não deixar o aluno fazer o uniforme dele. Então, a gente teve uma oficina de stencil e nós fizemos o nosso uniforme. E você disse que cada um fez o jeito que achava mais legal. E você vê, eles usam o uniforme. Então, foi uma forma de a gente colocar tudo que a gente aprendeu no nosso cotidiano para tornar tudo mais fácil, mais agradável para todo mundo.